Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Anos 60 aqui no Rádio Antenweb, mais especificamente no Canal 2 da Rádio Antenweb. Domingo, dia 29 de janeiro de 2012, estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que é o seu programa Anos 60. Hoje vamos viajar até a América Latina e conhecer os sucessos ou as músicas que por lá se ouviam no ano de 1960. É verdade, algumas das mais bonitas melodias, algumas da Europa, escutavam-se também na América Latina. Mas, maioritariamente, a música que mais escutava era de lá, como é lógico. Aliás, a primeira parte é dedicada por inteiro à música brasileira. Então vamos começar com um tema de 1961, que dá pelo nome de História de Minha Vida, é cantada por Emilinha Borba, a primeira intérprete desta tarde, noite do domingo, dia 29 de janeiro, aqui no Canal 2 da Rádio Interweb. Vamos também ouvir de 1961 o tema Mustafá, de Britinho, e de 1967 o tema Tudo Que Eu Sonhei, a voz inconfundível de Roberto Carlos. São estas as três primeiras músicas que vamos ouvir na edição de hoje do nosso Anos 60, uma edição que eu espero sinceramente que vá de encontro às suas expectativas. A máquina do tempo já está pronta para começar a viagem e eu também. Vamos à música então? Começamos com História de Minha Vida, a voz de Emilinha Borba. Estávamos em 1961. Doce amor que desejei, és a ilusão com que sonhei. Hoje és todo bem da minha vida, a joia mais querida, a mais linda emoção. Trazes a ternura que esperei, mil venturas mais que imaginei. E hoje és meu bem o que mais quero, porque iluminaste o meu triste viver. Porém não me perguntes qual foi o meu passado. Meus sonhos começaram quando te conheci, porque antes que chegasses sofri os desenganos, mentiras e fracassos, pois falso era o amor. Não me perguntes nunca por que te adoro tanto, e deixa-me, querido, amar-te sempre assim. Os anos que passaram são sonhos esquecidos, é teu meu bem amado o amor que existe em mim. És o doce amor que desejei, és a ilusão com que sonhei. Hoje és todo bem da minha vida, a joia mais querida, a mais linda emoção. Trazes a ternura que esperei, mil venturas mais que imaginei. E hoje és meu bem o que mais quero, porque iluminaste meu triste viver. Porém não me perguntes qual foi o meu passado. Meus sonhos começaram quando te conheci, porque antes que chegasses sofri os desenganos, mentiras e fracassos, pois qual ser o amor? Não me perguntes nunca por que te adoro tanto, e deixa-me, querido, amar-te sempre assim. Os anos que passaram são sonhos esquecidos. É teu, meu bem amado, o amor que existe em qualquer ausência tua faz meu coração sofrer. Vejo em teu sorriso tudo que sonhei, e pra sempre em minha vida com você eu estarei. Eu sei, meu bem, que gostas de mim. Isso é o que me faz feliz tanto assim. Todo amor do mundo eu tenho e já te dei, e pra sempre em minha vida com você eu estarei. Eu sei, meu bem, que me faz feliz tanto assim. Todo amor do mundo eu tenho e já te dei, e pra sempre em minha vida com você eu estarei. E pra sempre em minha vida com você eu estarei. E pra sempre em minha vida com você eu estarei. Roberto Carlos, com Tudo o que eu sonhei, foi a música então que acabamos de escutar nesta edição do nosso programa Anos 60. Mais três do Brasil, ainda no ano de 1967, para ouvir Meu Desencanto, da mítica Wanderleia. Para ouvir também, agora de 1961, Zezé Gonzaga, com Lírio Panicali e sua orquestra, o tema A Felicidade. Logo depois, ficamos com Egoísmo, música de Los Románticos. Também é 1961 este tema. E são então as três próximas músicas que vamos ouvir. Não há muito o que dizer sobre elas, não é? Primeiro as melodias falam por si, e depois também se diga uma coisa, que é o facto destas músicas terem uma magia especial. Primeiro porque são dos anos 60, e depois também porque, digamos, são interpretadas de uma maneira tão profunda, tão sentida. Eu confesso, destas três, por exemplo, destaco esta última de Los Románticos, que é um tema muito, muito bonito e que me faz lembrar algumas das melodias que também aqui se ouviam em Portugal. A Ilha de Porto Santo, por exemplo, embora sejam temas diferentes, mas em termos rítmicos têm muitas semelhanças. Desafio já agora quem quiser escutar essa melodia. Vamos à música então. Para já ficamos com estes três temas. O primeiro chama-se Desencanto, é de 1967 e é cantada por Wanderleia. A felicidade do pobre parece doce, a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho, pra fazer fantasia de príncipe, de rei, de jardineira. E tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Ah, felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite, passando, passando em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre como o dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim. More music. Tu vida vai enterrando-se, minha vida, e vou sentindo um gran carinho que solito es para ti. Yo quiero que me jures por la Virgen que tu amor eternamente me lo brindarás a mí. Mis ojos no se cansan de mirarte y mis labios de besarte, y así lo espero de ti. No quiero ni que el viento te me toque, me nubla de egoísmo tu dulzura. Cariño que por grande me disloca, forzándome a enclaustrar tu corazón. Yo quiero que tu amor sea como el mío y que los celos te confundan para sentirme feliz. Se cansan de mirarte y mis labios de besarte, y así lo espero de ti. No quiero ni que el viento te me toque, me nubla de egoísmo tu dulzura. Cariño que por grande me disloca, forzándome a enclaustrar tu corazón. Yo quiero que tu amor sea como el mío y que los celos te confundan para sentirme feliz. Oh, Ilha de Porto Santo, tem presenças. Estamos já muito perto do final da primeira parte do nosso anos 60. O final da primeira parte também vai ser composto por música inteiramente do Brasil. Em 1961, Ciro Monteiro, ou melhor, Ciro Monteiro cantava o tema Quatro Loucos num Samba. Ao mesmo tempo, como quem diz, os The Snakes proliferavam o sucesso Runaway, que foi protagonizado primeiro por Del Shannon.

llevada por mi alma. Desde que tú no estás, todo fue feliz cuando yo estaba junto a ti. Hoy que no te tengo, me doy cuenta del amor. Ahora al no encontrarte, el llanto llega, no sé por qué. La vida no vale nada si no te tengo junto a mí. Vuelve, te pido, o moriré. Vuelve, te pido, o moriré. Feliz cuando yo estaba junto a ti. Hoy que no te tengo, me doy cuenta del amor. Ahora al no encontrarte, el llanto llega, no sé por qué. La vida no vale nada si no te tengo junto a mí. Vuelve, te pido, o moriré. Vuelve, te pido, o moriré. Vuelve, te pido. I'm there, and heaven knows I hope she goes. I find it hard to realize that love was in her eyes. It's dying now. She knows I'm crying now. Sun that makes the day, that lights the way. And when that star goes by, I'll hold it in my hands and cry, her love is mine, my song will shine. I'd love to care, but she's not there. and when I find you, I'd be so kind, you'd want to stay. I know you'd stay. Noche volverás en pocas horas, sí, lo sé, mas yo me siento triste. Yo no puedo estar tan solo, fumaré un cigarrillo, no, el tiempo no va tan deprisa. Estaré con la guitarra inventando más canciones y pensando que estás aquí. Canción azul. Los sueños son azules, como azules son tus ojos al mirar. Canción azul, un sentimiento claro, como clara es tu sonrisa para mí. Hoy inspira mis canciones y sabrás lo mucho que te necesito. Siento ya la melodía y también la poesía que me brinda ya su compañía. Y tan pronto tú regreses estará ya terminada esta extraña y loca serenata. ahora sí que estoy contento, la canción he terminado, ven conmigo y te la cantaré. Canción azul, los sueños son azules, como azules son tus ojos al mirar. Canción azul, un sentimiento claro, como clara es tu sonrisa para mí. Canción azul, la la la la la la. Esta melodia de Tony Renes, Canção Azul. Vamos agora ficar com mais três músicas, mais três melodias. A primeira chama-se Quiero Ser Tu Primer Amor, a voz de Rodolfo Alvarado, sustenheira da Argentina. Para ouvir também, exatamente, os Red Juniors, que nos trazem Piensa. Também tem aqui uma versão ao vivo fantástica, mas eu gosto mais desta versão no estúdio. Fechamos com uma música que eu acho lindíssima. Cecília, de Chile, traz-nos Banho de Medianoche. Uma música fantástica esta. Aliás, como era a intérprete Cecília, a cantora chilena, como disse. Bom, e está quase, não só no final do nosso ano 60, mas também a tal música italiana à qual há pouco fiz referência. Vamos à música então? Primeiro que tudo, Rodolfo Alvarado com Quiero Ser... Alvarado, aliás, com Quiero Ser Tu... Primeiro amor. Si no eres tú, déjame ser yo, el que diga en ti que venga el amor. Abre tu corazón ya, déjalo sentir amor, hazlo despertar por ti y deja que sea yo con mis labios, con tus labios, siempre juntos, lo que le hagan despertar. Si no eres tú, déjame ser yo, el que diga en ti que venga el amor. Quiero ser yo el primero, único y eterno dueño de tus labios y tu amor. O deja que sea yo con mis labios, con tus labios, siempre juntos, los que le hagan despertar. Abre tu corazón ya, déjalo sentir amor, hazlo despertar por ti y deja que sea yo con mis labios, con tus labios, siempre juntos, los que le hagan despertar. Si no eres tú, déjame ser yo. Super Music. Si no es verdad, noche. Depois de um banho de meia-noite, cantada por Cecília, está no momento de terminarmos a nossa emissão com mais três temas. Amigos, no! É como se chama a primeira melodia, interpretada por Rita Pavone. Depois chegamos com Angelito, música de René e René. Por fim, fechamos com Una Lágrima Sul Viso. Esta música é bem conhecida aqui na Europa. Foi cantada pelo italiano Bobby Solo, mas fez muito sucesso também na América Latina, com especial incidência no Chile, na Argentina e no Brasil. Estes foram os países que na América Latina melhor acolheram esta melodia de Bobby Solo. Vamos fechar com ela. Uma melodia lindíssima, então, para fechar as portas do nosso Anos 60 de hoje. Quero desejar-lhe a continuação de uma ótima tarde-noite. Já de seguida, Carlos Pinto traz-lhe mais uma edição do seu espaço radiofónico. E quanto a mim, Carlos Bonaparte, e quanto ao Anos 60, regresso no próximo domingo. Fique bem, então, ouvinte. Tenha uma boa tarde, ou boa noite, neste caso. E até à próxima. Estrecha tu mi mano y dime, amigos como antes, más que dices, amigos no, no, no fuimos jamás enamorados, sí, quizás amantes, sí, la sonrisa, una palabra para seguir amando, no las hubo. entre los dos ni las habrá jamás. Y tú me amaste a mí, también yo a ti te amé. Me acariciabas y me pedías, dime amor, ¿de quién eres? Pues ¿qué querías que te dijese? Porque preguntas si ya lo sabes, mas tú de mí no te fiabas. Con las mujeres nunca se sabe, y pretendías que confiase. Pecados que yo no lo he hecho jamás, te juro no. Y ahora estrecha tú mi mano y dime, amigos como antes, mas que dices, amigos no, no, no fuimos jamás. Enamorados sí, quizás amantes sí. Amaste a mí, también yo a ti te amé. Me acariciabas y me pedías, dime amor, ¿de quién eres? Pues ¿qué querías que te dijese? Porque preguntas si ya lo sabes, mas tú de mí no te fiabas. Con las mujeres nunca se sabe, y pretendías te confiase. Yo no lo he hecho jamás, te juro no. Estrecha tú mi mano y dime, amigos como antes, más que dices, amigos no, no, no fuimos jamás. Enamorados sí, quizás amantes sí, amigos no. Canal 2. Angelito, deja de decir que antes que te vi